Queria te convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Irmãos, o pastor Paulo ainda está se recuperando da cirurgia que ele fez. Ele não pode falar, irmãos, muito. Aliás, eu acho que ele não poderia falar quase nada. Acho, eu não sou médico, mas eu acho. E ele também não é bom que fique abraçando muito, que ele está com pontos também no quadril. Então, irmãos, cumprimenta. Ele tem pontos ainda dentro da boca. Só por dentro, não por fora. É isso? Amém. No culto de quinta, ele sentou ali atrás, não, do meu lado. E ele já estava ali dizendo, aleluia, glória a Deus. Mas não pode, irmãos. Então, a gente pede assim o carinho e a compreensão dos irmãos, para a gente poder ter ele aí ministrando sobre a nossa vida o quanto antes. Ah, para ele estar ministrando ainda sobre a vida da gente mais uns 50 ou 60 anos. Igreja, esse amém tem que ser bem forte, igreja. Amém, Jesus, aleluia. Amém, o meu amém é forte, aleluia. Irmãos, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 17, nós estávamos com o retiro dos homens e eu gostaria de continuar aquilo que nós aprendemos lá, eu gostaria de continuar aqui no culto hoje à noite. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 17, igreja, diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Agora pula comigo para o verso 21. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Pula agora para o verso 27, irmãos. Ouvistes que foi dito, não adulterarás, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Agora verso 38. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar uma milha, vai com ele duas. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Verso 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amém, irmãos? Irmãos, eu separei alguns versículos do Sermão do Monte. São palavras de Jesus, são ensinos de Jesus. E logo no início, o Senhor Jesus, ele diz que ele não veio para revogar a lei. O que seria isso, igreja? O Senhor Jesus, ele não vem ao mundo com o objetivo de anular o efeito da lei, de cancelar a lei que já tinha sido dada por Deus ao povo. Ele não veio fazer isso, mas ele veio sim cumprir a lei. Irmãos, alguém que cumpre a lei é alguém que tem autoridade para falar sobre a lei. Você já viu alguém que descumpre a lei, que não respeita a lei? Alguém que não dá ouvidos à palavra de Deus, alguém que não dá atenção às coisas de Deus, falar para ti de algo da parte de Deus, essa pessoa não vai ter credibilidade. Essa pessoa vive uma coisa e fala outra, ela vai cair facilmente em descrédito. A lei é dada por Deus e ela tem o sentido de proteção. Ela não tem o sentido de nos condenar, ela não foi esse o objetivo, ela foi feita para nos proteger. E o Senhor Jesus sabia disso. Aí ele vem para cumprir a lei. E além de cumprir toda a lei, ele amplia a lei. Além de cumprir tudo aquilo que era necessário, ele vai além da lei. Irmãos, primeira coisa que eu queria dizer nessa noite. A vida cristã, ela não é apenas cumprir com o necessário. A vida cristã não é apenas fazer aquilo que mandaram que eu fizesse. Bom, a Bíblia diz, não faz, não faço. A vida cristã, ela é ir além daquilo que eu devo fazer. Eu preciso fazer algo, eu posso fazer melhor. Deixa eu te dar um exemplo bem prático. Pega um funcionário que é pago para limpar o chão. É pago para limpar o chão da igreja. E ele trabalha de segunda a sexta. E aí deu o acaso de chegar no domingo e ficou, deu um acidente no bebedouro e o chão está todo molhado. O funcionário vai dizer, não, hoje não é meu dia de trabalho, eu não preciso limpar. Eu limpo de segunda a sexta, no domingo não é comigo. Ele não está fazendo nada de errado, porque ele está cumprindo com a sua obrigação. A obrigação, de fato, é de segunda a sexta. Porém, a vida cristã, irmãos, ela exige de nós algo mais. Ela exige de nós um passo além, e isso Jesus faz e nos deixa claro que nós também devemos fazer. A lei, irmãos, aplicada, sem olhar para as pessoas, ela pode causar grandes problemas. Aplique a lei de forma a ignorar situações. Se Jesus tivesse aplicado a lei sem olhar um contexto maior, Jesus teria que ter dito para matarem aquela mulher adúltera. Uma mulher apanhada em adultério é trazida à presença de Jesus e tem uma roda de homens lá dizendo, e agora Jesus? Foi apanhado em adultério, a lei diz que mulher adúltera deve morrer apedrejada. E o Senhor Jesus, ele vai além, ele se ajoelha, ele começa a escrever com o dedo no chão, e aí ele diz aquela frase que nós conhecemos, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Irmãos, o Senhor Jesus, ele veio e ele cumpriu a lei, ele não desprezou a lei. Aqui está falando, depois no verso 21, ele diz, ouvistes o que foi dito aos antigos. Essa frase ali onde diz, foi dito, ouvistes o que foi dito. Esse termo é usado para quando Deus disse. Só que no judaísmo, o nome de Deus ele não era usado em muitas circunstâncias, ele era preservado. E aí a forma que se fazia para escrever algo que Deus disse, era assim, ouvistes o que foi dito. Então o Senhor Jesus está dizendo, gente, vocês ouviram aquilo que Deus disse a vocês no passado. Nós já aprendemos coisas da parte de Deus, igreja. Nós já sabemos coisas. O Senhor Jesus, ele não está desprezando isso. Porém, ele vem e ele amplia o sentido da lei. Ele soma a lei com pessoas, com sentimentos, com histórias. E antes de aplicar a lei, ele trata com amor. Irmãos, o Senhor Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Eu vou falar mais devagar que eu estou me enrolando. Mas é ansiedade de falar tudo de uma vez só. Irmãos, o Evangelho de Mateus, ele é escrito em torno ali de 70 a 80 depois de Cristo. Isso seriam 1970 anos atrás, 1980, né? Acho que é isso. Eu não calculei. Naquela época, Jesus está dizendo, vocês ouviram o que Deus disse aos antigos. Quem são os antigos, irmãos? Aqueles que viveram antes dessa geração que está vivendo aqui no tempo bíblico que o Senhor está escrevendo isso, que Mateus está escrevendo. O que foi dito aos antigos, tudo aquilo que foi dito aos antigos tem influência direta sobre nós. Aquilo que foi dito aos nossos pais, aos nossos avós, pode ter influência sobre mim. O que os meus pais aprenderam é o que eles vão poder me ensinar. Eles não vão poder me ensinar aquilo que eles não aprenderam. O que meus avós aprenderam foi o que eles ensinaram aos meus pais. E os meus pais ensinaram a mim. O que foi dito aos antigos influencia diretamente em quem eu sou hoje. Irmãos, nós às vezes pensamos que nós temos personalidade forte, nós temos opinião, e o que as pessoas falam na minha volta não me atinge, isso não tem influência nenhuma na minha vida. Tem. Ensinos têm influência sobre nós, e o Senhor Jesus sabia disso. Nosso comportamento, irmãos, nossos pensamentos, nossas escolhas, elas são influenciadas, direta ou indiretamente. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Quem aqui é gremista? Ah, está fraco, perderam ontem, 2-0. Quem aqui é colorado? Melhorou. Eu não vou revelar o time que eu torço. Se você olhar na internet, tem foto minha no Beira-Rio, torcendo pelo Inter. E tem agora foto minha no Olímpico, torcendo pelo Grêmio. Então, não vou dizer qual é o meu time. Por quê? Por que você torce para determinado time de futebol? Provavelmente, essa escolha foi minha. Eu torço para o Grêmio porque o Grêmio é melhor. Eu torço para o Inter porque o Inter é melhor. Eu escolhi isso. Eu posso te garantir que não foi tu que decidiu o teu time de futebol. De alguma forma ou de outra, tu foi influenciado por alguém para escolher o teu time. Ninguém aqui nasceu entendendo de futebol. Irmãos, eu tenho uma foto na minha casa. Eu deveria ter em torno de 8 anos. Essa foto deve ser de 1988, mais ou menos. Aonde está meu pai, meu irmão mais velho, eu e meu irmão mais novo. Todos com a camiseta do nosso time. Eu fui induzido, o comportamento do meu pai determinou o time que eu ia torcer. Bom, então e agora? Meu filho torce para outro time. Certamente alguém influenciou meu filho a torcer para outro time. A minha filha, eu vou levá-la no estádio, assim que ela entender, vou dar uma camisetinha do time lá de casa para ela, para ajudar ela na escolha. Ela tem liberdade para escolher. Irmãos, nós somos influenciados, sim. O meu pai escolheu o meu time de futebol e o meu pai também escolheu, na época, a minha religião. Eu não tive opção de dizer se eu queria ir na igreja ou não. O meu pai, descendente de alemão, nos criou indo na igreja. E muitas vezes eu fui na igreja obrigado. Mas obrigado mesmo. Eu não quero ir na igreja hoje. Tu não tem querer. Tu vai. É muito simples de resolver. Eu e meus irmãos queria ficar olhando corrida. Hoje eu não vou. Tu vai. Pode levantar e te arrumar, porque tu vai. Não, eu não quero ir. Não, tu vai. Levanta, tu vai. Se tu não te trocar, tu vai de pijama mesmo. Porque para a igreja tu vai. Irmãos, nós somos influenciados por coisas dos antigos, coisas de pessoas que viveram antes de nós. Nossas atitudes são influenciadas, nosso pensamento é influenciável. Eu não sou alguém isolado do mundo, que simplesmente é dotado de inteligência e decide tudo como quer. Ainda que eu decida como eu quero, eu estou decidindo porque alguém, de alguma forma ou de outra, me levou a querer aquilo. O Senhor Jesus sabia disso. Irmãos, a minha esposa está fazendo faculdade de psicologia, e ela teve uma aula de humanística. E aí ela me contou umas coisas que eu achei muito interessante. Ela anotou e me deu para mim ler. No mundo antigo grego, a Cleusa está aqui, isso aí vai ser um pepino para mim agora. Cleusa é professora de história e eu ousadamente vou me aventurar a falar isso. Se tiver errado, ela não diz para ninguém. Fica quietinha ali, Cleusa, depois me corrige. Não, no mundo antigo, gente, o homem, o menino, quando nascia grego, ele não nascia homem, ele nascia. Podia ser menino ou menina, nasceu. Mas ele ia ser caracterizado por homem conforme ele fosse crescendo, estudando e tivesse uma profissão. a profissão ia determinar, agora ele é um homem. Se tem uma boa profissão, se é bem sucedido, eles estudavam para ir para a política também, para as artes, e essas coisas determinavam que agora sim ele é um homem. Tu conhece alguém, irmãos, que não tem tempo para a família porque precisa estudar e trabalhar o tempo inteiro? Isso não é novo. Tu conhece alguém que trabalha o dia inteiro, estuda de noite, fim de semana tem programação na igreja e não consegue sentar para tomar um chimarrão com a esposa? O mundo grego já fazia isso no passado. Porque a minha identidade, ela está ligada à minha profissão. A minha identidade, ela está ligada a quem eu sou, está ligado ao que eu faço. Cleusa, é mais ou menos isso, né? É um resumo aqui grotesco, mas nos ajuda a entender. Homens do nosso tempo que trabalham, trabalham, trabalham, trabalham, estudam, estudam, estudam, estudam. Não se realizam e têm problemas em casa. Nós vimos isso no retiro. Homens que pensam que são aquilo que produzem. Hoje as mulheres querem direitos iguais, irmãos, irmãs. E elas têm. Elas sentem o mesmo vazio que um homem. Se trabalhar, trabalhar, trabalhar, trabalhar, estudar, estudar, estudar. E deixar para trás os relacionamentos familiares, deixar para trás o relacionamento com Deus, deixar para trás coisas que são importantes. Irmãos, eu não estou falando para não trabalhar, gente, eu já falei isso um monte de vezes aqui. Mas eu estou falando que eu não posso ser, a minha identidade, ela não está no que eu faço. Eu não sou uma profissão, eu sou alguém. No mundo grego, eu era de acordo com aquilo que eu estava fazendo. No mundo romano, eles também nasciam e não eram considerados homens. Conforme ia crescendo, ia lutando, ia treinando, ia virando um grande guerreiro, quanto maior um grande guerreiro, um grande homem. A masculinidade no mundo antigo romano estava associada à força física, a combate, a luta, mais ou menos isso, né, Cleus? Ela também não vai me dizer que não agora. Mas estava associada. Aí eu fiquei pensando, tu conhece alguém que é um homem violento dentro de casa? Tu conhece alguém que é altamente agressivo? Alguém que não sabe tratar com carinho a esposa? Alguém que pensa que é homem se for brigão, se for machão, se for valente? É influência romana que alcança as nossas vidas. Irmãos, o Senhor Jesus, ele tinha clareza dessas coisas. Eu hoje posso ser o resultado de coisas que aconteceram no passado. Porém, a escolha final ainda é minha. Se eu vou escolher ser um resultado do que fizeram antes de mim, ou se eu vou escolher uma vida diferente, tentar algo novo, a escolha final é minha. Se meus antepassados não amavam as pessoas, agora que eu conheço a Jesus, eu tenho a escolha de amar ou não. O Senhor Jesus, ele está trazendo essas coisas, ensinando essas coisas. Tu já viu o exemplo? Pensa no modelo de gaúcho clássico do nosso estado. O que vem na tua mente? Um gauchão, aquele gaúcho de bajete, gaúcho do interior. O que é que o gaúcho tem que fazer para ser um gaúcho bom? Mulherengo, cachaceiro, violento, grosso, mais grosso que dedão destroncado, trata a esposa que parece uma criatura do além, que sem carinho, sem afeto, um troglodita. Esse é o gaúcho. A gente faz até estátua para ele e põe ali, né? Chama de laçador. Esse é o modelo, igreja, da nossa sociedade. O que a sociedade valoriza em alguém? Parece que os defeitos viraram virtudes e as virtudes viraram defeitos. Pega um aluno na sala de aula que estuda muito, ele é o errado. Eu lembrei de algo aqui que agora eu vou ter que contar. Eu, o pastor Marcel e o pastor Everton, a gente está fazendo uma integralização do nosso curso de teologia à distância. Em Curitiba, é tudo à distância. E o Marcel, ele é um homem altamente organizado, mas demais, gente, demais. Muito organizado, muito. E eu e o Everton, A gente é assim, dá para se dizer, mais tranquilo. Não, eu não vou dizer que a gente é desorganizado. Aí veio um e-mail pedindo algumas tarefas para a gente fazer, até que eu e o Everton abrimos o e-mail. O Marcel já tinha comprado os livros, já estava lendo e fazendo o trabalho. Daí nós tivemos uma reunião e eu disse, pô, Marcel, tu é bem egoísta, hein? Foi lá e comprou os livros e nem falou com a gente se a gente queria comprar. E ele se sentiu muito constrangido, muito. Não, Vini, não. O certo parece, às vezes, que é o errado. Errado sou eu, que levei uma semana para abrir o e-mail, que levei mais uma semana para comprar os bendito livro e que ainda não comecei a ler. Pastor Paulo pulou da cadeira. Entende, irmãos? O Senhor Jesus sabia disso. Hoje a nossa sociedade, ela inverte as coisas, que o pecado é valorizado e a santidade é ridicularizada. O menino que quer casar virgem é motivo de deboche em qualquer escola. Agora o menino que tem relações com prostitutas, esse é o cara. Esse é o exemplo. Olha que filho. Não. O Senhor Jesus, igreja, ele sai na contramão dos valores do mundo. E nós, como seus seguidores, fazemos o quê? Também temos que sair na contramão. Também temos que trazer uma proposta diferente do que essa sociedade está vivendo. Se a sociedade está vivendo uma mentira, eu trabalhei em comércio muito tempo, eu fui vendedor muito tempo, e no mercado de vendas, irmão, quem trabalha com vendas comissionadas, com comissão, se faz qualquer negócio para ter a venda, para tirar o cliente do teu colega, se mente, engana, e o mundo prega isso. E tu é, e tu tem que fazer. E se tem que lograr alguém para ganhar mais dinheiro, faz. Isso é, não é feio. Eu fui no jogo do Grêmio outro dia, com a carteira do Rafa. O Rafa está ali. Ele tem a carteirinha. Fui e não paguei o ingresso. Quando eu passei na maquininha, lá na roleta, apareceu escrito, Olá, Rafael. Acendeu uma luzinha na minha consciência. Eu não sou o Rafael. Eu estava mentindo. Eu fui lá com a carteirinha dele para não precisar pagar o ingresso. Quando deu aquele Olá, Rafael, algo aconteceu dentro de mim. Eu disse, não. Bom, já estou aqui, agora vou assistir o jogo, né? Não vou embora. Mas não foi certo. Irmãos, o Senhor Jesus, ele traz para nós uma proposta contrária. Uma proposta que vai na contramão. O modelo de Jesus, o modelo antigo, a lei do Antigo Testamento dizia, não matarás, e se matar vai ser julgado. Essa era a lei. Gente, até matar alguém não é tão simples. Eu tive um sentimento no meu coração e desejei a morte de alguém. Tá, até que de fato eu arrume uma arma, eu arrume um momento para ir lá e executar isso. Não é tão simples. Então era mais complexo. Não matarás. O que o Senhor Jesus faz, igreja? O Senhor Jesus vai e diz, olha, se tu te irar contra alguém, se tu insultar alguém, se tu chamar alguém de tolo, já pecou. O Senhor Jesus, ele abre, ele amplia a lei. Tudo bem, a morte física tu também não deve fazer. Mas antes da morte física, tu precisa controlar tuas emoções, tu precisa controlar a tua língua. O insulto, quando eu chamo alguém de tolo, eu estou sentindo uma raiva, estou tendo um sentimento ruim contra alguém e estou usando a minha língua para expressar esse sentimento. Opa, usar a língua é muito mais rápido. Até matar alguém eu posso levar tempo. Mas às vezes a língua, irmãos, ela é mais rápida do que o cérebro. Conhece pessoas que primeiro falam e depois pensam? Eu conheço. Às vezes eu olho no espelho e enxergo um que fala e depois quando vê, Jesus amado, não devia ter falado. Irmãos, o Senhor Jesus, ele está trazendo um nível muito maior de vida cristã para nós. Não é só não matar, é não odiar as pessoas, é não insultar as pessoas, é não tratar as pessoas com desprezo. É muito mais do que simplesmente matar. Depois ele diz, não adulterarás. Eu separei apenas alguns itens. Se em casa você ler todo o Sermão do Monte, você vai ver que tem muito mais ensino. O adultério, ele também precisa ser planejado para daí ser consumado. Aí o Senhor Jesus sabe disso. Aí ele diz, não, tudo bem, não adulterarás. Essa é a lei, cumpra ela. Agora, qualquer um que olhar com um olhar impuro para uma mulher, já adulterou no seu coração. Irmãos, até que eu vá ao fato do adultério, é uma coisa. Agora, o olho. Pastor Cláudio usou uma expressão lá no retiro. Estalou os olhinhos. Dobrou uma mulher na esquina e me estalou os olhinhos. Já adulterou. O Senhor Jesus, ele está trazendo um novo ensino a nós. Não desprezando o velho. Não jogando fora. Mas ele está aumentando o nível de exigência para nós. Irmãos, se eu olhar com um olhar impuro, o meu coração já pecou. O pecado, igreja, ele sempre tem um início. Existe um momento onde ele inicia. E o que, que o Senhor Jesus está fazendo? Está atacando esse momento. Antes de começar, para. Antes de olhar para uma mulher, não olhe então. Se não olhar com um olhar impuro, tu não vai adulterar com ela. Nunca vai chegar ao adultério. Porque quando tu olhou, te chamou a atenção, tu já fugiu. Aquilo te atraiu de uma forma diferente, tu já virou as costas e saiu. Eu estou garantido que eu vou cumprir a lei, se eu cumprir o que o Senhor Jesus está falando. Depois ele diz olho por olho, dente por dente. Essa parte do texto eu sempre pensei. Eu não pensei muito tempo assim. Olho por olho, dente por dente, significa uma justiça própria. Errou comigo, me bateu, eu te bato. Fez algo contra mim, eu faço contra ti. É justo isso. Tu me roubou R$5, eu te roubo R$5. Não tem erro nisso. É olho por olho, dente por dente. E aí depois, lê comigo, para a gente se movimentar um pouquinho. No verso 38. Mateus capítulo 5, verso 38, diz assim. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Até aqui. Irmãos, eu sempre interpretei, e eu tinha problema com isso, mas eu ficava imaginando o dia que eu ia tomar um tapa no rosto, e eu ia ter que tomar-lhe o tapa e dizer, agora bate do outro lado. Eu sempre interpretei assim. E aí fui estudando e pesquisando um pouquinho mais. Não é exatamente isso que a Bíblia está dizendo. O fato de um homem dar um tapa no rosto do outro é muito além de uma agressão física. A agressão física numa briga, ela acontece. Agora, aquele tapa... Tenta dar um tapinha no rosto do irmão aí do teu lado. Não faz isso. É um insulto, é uma ofensa à minha honra como homem. Não é uma questão de agredir o meu corpo. É uma questão de agredir quem eu sou. Eu como homem, deixar alguém me dar um tapinha no rosto. É alguém me humilhar diante dos outros. É alguém esculhambar comigo na frente de todo mundo. Sabe aquele... Esse tapinha, se alguém te der de um lado, oferece o outro. Irmão, tu vai precisar de um grau de humildade, para alguém estar ali te humilhando, e tu aguentar firme, quietinho, numa boa. Depois ele vai dizer que não é para resistir. Eu fiquei pensando, meu Deus, então eu não tenho o direito de me defender. Se alguém vem me agredir, eu tenho que deixar me bater, ficar quieto, porque eu sou cristão. E não resistir ainda. Não. Aqui o não resistir que ele está falando, significa não ir a juízo contra essa pessoa. Se essa pessoa te humilhou, te deu um tapinha, se essa pessoa te desprezou, o não resistir é não ir buscar restituição na corte. Isso é o não resistir. eu tenho direito agora de te processar, eu tenho direito de te fazer pagar tudo que tu me deve, eu tenho direito. Não resiste, não faça isso. Segura, o Senhor Jesus está dizendo, não, oferece o outro lado, dá algo mais, dá além. Não busca o teu direito, abre mão do teu direito. Por mais humilhado que tu foi, por mais insultado que tu foi, não resiste. Entrega nas mãos do Senhor. Isso está por trás desse texto. Irmãos, a proposta que Jesus está trazendo, ela é muito além da lei. Pela lei, eu tenho direitos. A proposta que Jesus está trazendo está dizendo, não, por amor eu abro mão, deixa assim. Eu confio que o Senhor vai restituir. Claro, né, irmão, se tu tem condição de ver algum valor, alguma coisa, é teu direito. Tu não foi agredido, assim, nesse contexto de humilhação, mas tu foi prejudicado financeiramente por alguém, tu tem o direito de receber, sim. Mas se tem alguém te humilhando e te desprezando, não reage contra essa pessoa. Se tem alguém fazendo algo para te destruir, não entra nesse jogo de reagir, de atacar e de tentar destruir ela. O mundo ensina assim. Se tu quer me destruir, eu te destruo primeiro. Eu aprendi uma frase na rua, que alguns meninos aqui da minha idade vão lembrar, vão saber ela. Se tu for brigar com alguém, o primeiro soco tem que ser teu. Já que vai brigar, vai e bate primeiro. E depois que dá-lhe o primeiro, dá dois, três, um atrás do outro. Não. O Senhor Jesus está dizendo, não faça isso. Se tem alguém te humilhando, se tem alguém te desprezando, não entrega isso ao Senhor. Não leva isso a juízo, não leva isso adiante. Essa é a proposta. E aí depois o Senhor Jesus diz, para mim amar os meus inimigos. E orar pelos que me perseguem. Irmão, eu estou quase acabando. Tu quer destruir o teu inimigo? Vou te dizer algo nessa noite. Quer destruir o teu inimigo? Se torne amigo dele. Você não vai mais ter um inimigo. Eu achei isso tão lindo que eu vou repetir. Quer destruir alguém? Tem alguém que é teu inimigo, que está te perseguindo, que vive pegando no teu pé, faz de tudo para te prejudicar. Essa pessoa, ela tem um problema pessoal contigo, escancarado, claro, nítido. E isso está te incomodando e tu decide, vou destruir ela. Destrói o inimigo. Orando por ele. Fazendo do inimigo um filho de Deus. O inimigo, evangeliza o teu inimigo. Que se ele se converter, ele passa a ser teu irmão em Cristo. Vocês passam a ser filho do mesmo Pai. Irmãos, o Senhor Jesus está nos ensinando algo precioso. Em vez de eu reagir aos ataques que eu sofro, com ataques, o Senhor Jesus está nos ensinando a reagir com amor. Em vez de eu me posicionar em determinadas situações de forma rude, o Senhor Jesus está dizendo, não. Se posiciona com humildade, se posiciona com amor. A melhor forma de acabar com o inimigo é fazer dele um amigo. E aí, para encerrar, no verso 48, diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, o modelo, o exemplo que Jesus está dando é do Pai Celeste. Qual é o modelo do Pai Celeste? Um Pai que amou um povo que andava longe dele. Um Pai que mandou Jesus para morrer numa cruz. Esse é o modelo. O modelo de entrega, o modelo de sacrifício, o modelo de amor. Irmãos, eu tenho os meus direitos e eu reclamo por eles. E hoje no Brasil, legalmente, nós temos direitos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tem uma estatística aí no mundo dos advogados que o Rio Grande do Sul é o estado do Brasil que mais move ação judicial. Muitas delas, eu acho que não precisariam ser movidas. Eu fui, como que chama? Eu fui caluniado no meu serviço, eu fui humilhado, eu fui exposto, eu fui, e aí vai lá e move uma ação. Esse tipo de ação judicial, irmão, não precisa mover. A pessoa está fazendo algo, vai e ama ela. Agora, claro, meu chefe não paga os impostos, não paga isso, não paga aquilo. Aí é outro assunto. E aí tu procura o pastor Paulo, se tu tiver dúvida, ele te ajuda a esclarecer isso. Mas o que eu quero dizer nessa noite, se tem alguém te humilhando, se tem alguém te atacando, responde isso em amor. Agora eu olhei, tem um advogado sentado aqui, ele está quase me batendo. Vou tirar os clientes dele. Não, não move a ação, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero te dizer, irmão, na tua casa, se tu tem um problema com a tua esposa, a lei manda a mulher ser submissa ao marido. Irmãos, a minha Bíblia, eu mandei reformar ela, e o cara botou um pedaço de pau aqui, ó. É madeira. Aquela expressão, bater de Bíblia na mulher. Se eu der com a Bíblia assim na cabeça da Juliana, eu acho que ela desmaia. Ela está ali me olhando. A lei diz que tu tem que ser submissa a mim. A lei diz também que é para mim te amar como Cristo amou a igreja. E é um amor que morre no lugar do outro. Eu não posso aplicar a lei ignorando o amor. Eu não posso exigir coisas ignorando o amor. A lei manda o filho honrar pai e mãe. A lei manda o pai não irar ao filho. Tudo isso tem que ter por base o amor. Pessoas que não perdoam têm dificuldade de relacionamento. Pessoas que reagem conforme as circunstâncias, eu sou atacado, eu ataco, vão ter dificuldades. O Senhor Jesus está nos dizendo, irmãos, para nós reagirmos com amor. Esse é o modo bíblico que o Senhor ensina a igreja. Tem um vizinho te prejudicando, ama ele, evangeliza ele. Tem alguém desejando o teu mal, ora por essa pessoa. E no dia que ela se converter, tu ganhou um irmão. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. O modelo de amor é o modelo do Pai. Eu gostaria de chamar o louvor. O modelo, irmãos, é o nosso Pai Celeste, que entregou seu Filho numa cruz por amor a nós. Eu penso, às vezes, Deus teria o direito de dizer, Jesus, fica aqui, não vai. É um povo pecador, esse povo não merece o meu amor. Mas a vida cristã não é por mérito, igreja. Ela é por graça. A vida cristã, ela não é porque eu mereci algo, porque nós não merecíamos. O modelo que o Senhor Jesus nos dá é o amor. Talvez tu ache que algumas pessoas não merecem o teu amor. E talvez não mereçam mesmo. Mas a vida cristã não é por mérito. Ela é graça de Deus. E o mesmo amor que te alcançou, pode alcançar outra pessoa. Vini, tu fala isso porque tu não sabe o que eu estou vivendo. Mas eu queria te pedir, ama aqueles que te perseguem. Eu queria te pedir, ora por eles. Irmãos, o amor, ele tem um poder tremendo. Uma pessoa se levanta com ódio contra a outra, e a outra pessoa reage com amor. Provérbios diz isso, que a resposta branda, a resposta calma, ela muda a situação. A pessoa vem com uma pedra para te atacar, e tu recebe ela de braços abertos, e ama ela. Ela não tem argumentos contra o amor, igreja. Não tem argumentos se nós escolhemos amar. Na igreja, nos relacionamentos. Mas a pessoa me fez isso, me fez aquilo. Mas o Senhor Jesus me ensina a escolher o amor. As diferenças ficam pequenas. As opiniões, elas não são mais tão importantes. Porque nós escolhemos reagir diante de circunstâncias com amor. Feche os seus olhos. Baixe sua cabeça. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado, Jesus. Porque quando o mundo inteiro está ensinando, Pai, a termos sucesso a qualquer preço, a destruirmos pessoas para alcançarmos objetivos, o Senhor nos ensina a amarmos pessoas. A fazermos esse o nosso objetivo, amarmos, a reagirmos em amor. O Senhor nos ensina a controlarmos, Deus, a nossa língua, a controlarmos, Deus, os nossos olhos por base do amor. A lei é boa, mas ela precisa também do amor. Espírito Santo, eu te peço pelas nossas famílias, que nas nossas casas, Deus, seja aplicado o teu amor. Pai, que no relacionamento de maridos com esposas, filhos e pais, seja aplicado o ensino do amor, a proposta nova, que é o amor. Não o ensino dessa sociedade sem Deus, que diz para os filhos fugirem de casa porque eles têm direito a algo diferente. Não essa sociedade que diz para o marido trocar a esposa, que diz para a esposa que o marido não presta. Não, Pai. Espírito Santo, gera nas nossas casas, gera dentro de nós reações que têm por base o amor. O verdadeiro amor, Pai, que lança fora todo medo. Nós não nos conformamos, Deus, com o que a sociedade tem pregado. Nós não aceitamos, Pai, dentro de nossas casas, ensinos contrários ao teu amor. Nós rejeitamos isso no nome de Jesus. E pedimos, Espírito Santo, ajuda-nos a amarmos em todas as circunstâncias. Ajuda-nos, Deus, a sermos pessoas que têm por ímpeto a primeira reação, o amor, Pai. Te peço isso, Deus, isso não é humano, isso só pode ser real se for gerado pelo Espírito Santo, Pai. Faça isso, Deus, dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém, irmãos.